Alto Market, Tower Lock, 5723. Clear to land runway 10, winds 100 degrees, 10 knots. Clear to land, 5723. A visual com tráfego na final. Visual com tráfego na final. Após a passagem do tráfego, ali mantém. Após a passagem, mantém 3603. Salvador 3662, cruza 1060. 3662, boa noite, sinal de identificação, desça para 2000 pés, altimetra 1013, padrão, chegar à maré. 2000 com 1013, 3662 na maré. Do 107, decola 10, primeira curva direita, saída gole, transição ofício. Controle 1198, transponder 5010. -3, só um puxa para. Solo West 723, me pronto. 723, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 5, 723. São 3603, decola 48, chame controle 198, bom voo. 198, 3603, obrigado. Salvador, é o Trans 3603. Tran 3603, contato radar decolagem, submantendo 340 após 2000 Leda. 340 após 2000, prod Leda 3603. Isso aí, mantenha 3 mil pés com 1014 no altímetro. Chegada à margem. Firmando 3.062. Firma, tive possibilidade de voar onde a Serra, entendo? Duna. Sou 3.062. Bota no da presente, 3.062. Pode voar também, pra de Duna? Somente TAP, aguarde Duna, 3.858. O app 5.8.2.7 está com o POP. Já era o Duna 3.44, até na Guarulhos. 109? 50, confirmado. 57, táxi 3, 3, 1, 0, torre 1, 1, 8, 1, 0, 4, 9, 9. 7, táxi à direita, torre 186, confirmado. Firma, 186. Alô, Torre UF 5827. 5827, está pronto para decolagem? Ah, confirmo. Confirmo, autorizado a linha decolar, vendo 110 graus, 10 nós. A linha decola, UF 5827. Estacionamento, 3B52 no meio. Autorizado, chama táxi. Chama lá. 1858, Voidona. Ah. 3858, Voidona. 858, Dona. Chame em Recife, 1251, alternando 3325. 1251, 3632, livre aproximação, acusa estabilizado. 3662, livre, informa da estabilidade de linha 10. Decola 56, chame controle 19-8, bom voo. Obrigado, 19-8. Operador Web 5827. Web 5827, contato radar da decolagem, submantenha 360 após 2000 direto da EL. Após 2000 direto da EL, Web 5827. Livre LF do separador 2000 com 614, acusa estabilizado no localizador. Meu reportagem estabilizado 3258. Então 3662, altímetro agora 1014, já estabilizou? Afirmativo no lock agora, 1014 copiado. E com completa aproximação, chame torre 118-612, é boa. Torre Salvador, muito boa noite, Otana 3662, estabilizou no Inés, baixou e gravou. 3662, pouso autorizado, piso no zero, vento uma centena, 11 nós. Gente, Otana 3662, o confirma autorizado pouso? Afirmo, livre pouso. Autorizado. Boa noite, eu estou 3561 na autorização Brasília. 3561 no Brasília, autorizado 360 via Upper do Luno 7. Recolo no zero direita, saída Gole, tração Fito. Controle 1198, transponder 5030. Eu estou autorizado Brasília no nível 360 via Upper do Luno 7. Recolo da LED, esquerda direita, Gole. Gole Orfita, Gole Orfita, saída 198 ao controle, 5030 transponder, então 3561 no posição 9. 3561, sente afirmativo, Gole, transição Orfita, chama ataque. Corrigindo, chama puxa para. Chamarei puxa, obrigado. Comendo 3 autorizado, chama ataque. Confira se vai iniciar de imediato. Estou mandando a retirada do finger, complemento do caminhão do push. Retirada do finger, já iniciou? É, Matheus. Bem, chamado para iniciar? Também está com 5,6 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando a retira. O Gol 63 tem condições de afirmar na posição guardada para o push? Afirmo, Gol 63. Trip 52 no meio, táxi, pátio, Índia e Alfa. Volta de espera da 10, torre 1186, 1104. Pátio, Índia, Alfa, volta de espera, torre 1186, confirma? Afirmativo, 1186. Pois é, chama na torre, no ponto de espera da 10, 1186, trip 52 no meio. Tomarei, fica livre. Guardando, autorizado Jazeiro do Norte, 350, via Ferizolono 9. Decola 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Frote. O controle 1198, transponder 5035. Fala, boa noite, até 3662, libra seu escudo. Finalizado? 3662. 3662, Alfa, antes da Juliette. Alfa, te chamo antes da Juliette, entendido, 3662. É, decola da 10, curva à esquerda, ponto, pronto, sem atenção ao trigo, 0, ingresso na Ave do Lu, 19, chama contra a saída 398 e aciona 503, contra a transponda, passageiro 2224. Afirmativo, só um golpe de transponda, 5035. Afirmativo, 5035. Chama para puxa acionar, passageiro 2224. Chama 2224. Salvo Salvador, o gol 1885, informação uniforme, autorização 360 Guarulhos. Northwest 5, autorizado Guarulhos, 360, Upper Whisky 50, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El Leda Bidev. Controle em 119.8, transponder 5011. Agora 5-2 na meia, no ponto de espera da 1-0, pronto. 5-2 no meia, ciente, mantém a posição. Alterar. Mil perto. M14 na primeira da marca. DZ62 agilizando o portão 03. Portão 03, 3-6-6-2. E possível agilizando o tráfego do 01 no inicial push. Estamos bem, acho. Márcio, pode iniciar com cautela, tem um tráfego que está ingressando agora na Juliette do 03, coordenando a equipe de solo. Coordenando a equipe de solo, estando com o cautela, vou na número 3, vai chamar para trás. 4, chegada Mário. 3 meses, estado 1004, Sônio, 6202. Santo é o 03, para o 3662. O 5362. Confirmando 03. Afirma, tio. Três, dois, no meio, ali, mantém. Dois, no meio, ali, mantém. Gente, vou guardar o chão. Solo os 06, direito no 21 decimal 9. 219, graças. Solo Salvador, muito boa noite, Alta 3258. 4-0-4, dando 1-2-3-0 para 1-0-4, vai mandar a ajuda. 4-0-4, desse mantenha, boa noite, desse mantenha o nível 0, correção, desse mantenha 4.000, ajustado em 1014, a chegada à Mara, guarde a LSX, o Ray Picho no 0, acione a identificação, gol no 4-0-4. Autorizado, X-Ray, informaria que está visitado, gol 1-4-4. Sai da PUCA, transição Aracaju, controle 1198, transponder 5027. O Web 5836 está autorizado, Recife 330, Aperisco 58, decola da 10 com curva esquerda, saída PUCA, Aracaju. 198 é o controle, 5027 o transponder, Web 5836. Sim, Matheus, 5836, estou confirmando, é PUCA, transição Aracaju, chama PUCH e acionar. Ciente, o 5836. Meu Vavá Tango, pátio 4, copia? Autorizado, voo local no mil pés, decolando ao no 7, curva à direita no corredor axé, controle. Corredor axé bom fim, toque remetido. Controle 1198, transponder 0195. Sobe. 02, estacionamento táxi, torre 118612, Romeu Patan. Trip 5216, decola 08, chame controle 198, bom voo. Fernanda? Direcionamento, chamei nicho táxi. Olha, o trip 5216. Trip 5216, contato, sub mantém nível 90 na boca jambo após direto. Ok, 190 na boca jambo, solicita coordenar com o final 150, senhor. Sub mantém nível 50, trip 5216. Gato. Altímetro 1014. 14, chama a fonte de operador 326, voo 1-3, de Alfa. Meio 3, a linha decola pista 10, vento 11 até 99. Decola pista 0, 1, 1. Trip 5216, autorizado direto a Aracaju. 5216, direto a Aracaju, grato. Autorizado até a Oscar, chave na Oscar para ingresso. Já para ingresso no 97, no número 4. Uno 62, desse mantenha 2000. Questão, Oxané 6212, desse mantenha 2000. 2000, 6212. Uno 404, desse mantenha 3000. Para 3000, com 9014, ou no 404. Despacho, é o Tango Papá.